Bom dia, toda honra e toda glória sejam dadas ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao Senhor da Igreja e a todos vocês que estão em casa, graça e paz vos sejam multiplicadas. Este é o programa De Volta à Palavra, um programa feito para a edificação do corpo de Cristo, um programa do Ministério Apostólico De Volta à Palavra. Sempre que nós aqui ministramos a palavra de Deus, nós visamos a um coração que ama a Deus e que deseja conhecê-lo segundo a sua palavra, segundo a Bíblia Sagrada, que é a palavra escrita de Deus. Portanto, pegue a sua Bíblia e nos acompanhe em mais uma ministração da Palavra de Deus. Antes de tudo, entretanto, eu quero trazer a vocês uma grande bênção que Deus nos deu logo no início deste ano de 2012. Deus nos deu a graça de agora podermos ter um novo local de reuniões aqui mesmo em Taguatinga, um local mais amplo, um local mais confortável para então recebermos a você e a sua família. O nosso local aqui na QNE, o nosso antigo local, já não cabe mais às pessoas. Deus tem enviado muitas pessoas para ouvirem a sua palavra, para receberem de Deus, e é por isso então que nós agora estamos nos mudando para um novo local, agora um local mais amplo, para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. A inauguração deste novo local será no dia 15 deste mês de janeiro, neste endereço que está aí no seu televisor, QI 4, lote 23, Taguatinga, setor de indústria de Taguatinga. Não se esqueça, o novo local só será inaugurado no dia 15 do mês de janeiro. Antes de tudo isso, entretanto, estaremos ainda no nosso antigo local, na QNE 19, lote 40. Amanhã, inclusive, nós ainda teremos a nossa reunião aqui na QNE 19. Somente então no outro domingo, no dia 15 de janeiro, é que nós faremos então a grande inauguração do nosso local de reuniões e, portanto, fica aí estendido o nosso convite para vocês irem conhecerem um novo local, adorarem a Deus conosco, celebrarmos o Deus triuno e recebermos da parte dele as suas ricas bênçãos. Nesta manhã eu quero convidá-los então a abrirem suas Bíblias, vamos abrir em Apocalipse capítulo 3, vamos daqui a continuidade à série de mensagens que nós estamos ministrando já há algum tempo. Estamos falando sobre as sete igrejas da Ásia Menor, as sete igrejas proféticas de Apocalipse capítulos 2 e 3, e portanto abra sua Bíblia, nos acompanhe. Carta à igreja em Sardes. Diz assim o texto sagrado a partir do versículo 1. Ao anjo da igreja em Sardes, escreve: estas coisas diz aquele que tem os sete Espíritos de Deus e as sete estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o, arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Amados, nós sabemos, como nós temos apresentado aqui em mensagens anteriores, que essas sete igrejas são igrejas proféticas. Quando Jesus Cristo falou esta mensagem às sete igrejas da Ásia, o Senhor tinha no coração a intenção de representar, mediante cada uma dessas igrejas, a única história da única igreja de Jesus Cristo sobre a terra ao longo de sua trajetória, de maneira que cada uma dessas cartas representam um período específico da história da igreja. Éfeso representa a igreja do final do primeiro século. Então, Esmirna, a igreja do segundo século, a igreja sofredora, que passou por intensas tribulações e martírio. Então, vem Pérgamo, a igreja do terceiro, quarto e quinto século, a igreja que se casou com Roma, que se casou com o paganismo, a igreja que se uniu ao mundo e então tornou-se ali, posteriormente, na próxima igreja, igreja em Tiatira, tornou-se uma grande cidade, tornou-se uma grande árvore, tornou-se uma grande massa, conforme nos é dito nas parábolas de Mateus 13, uma massa que inicialmente eram 3 medidas de flor de farinha, mas que depois de receber o fermento, a corrupção de falsas doutrinas e de paganismo, cresceu a ponto de tornar-se uma igreja universal em toda a terra, que é certamente a igreja medieval, a igreja apóstata, a igreja de Tiatira. Hoje, então, chegamos até então à próxima igreja, a quinta igreja, carta à igreja em Sardes. Sardes representa a igreja, representa a reação de Deus a toda forma de apostasia consumada na igreja anterior, que é a igreja de Tiatira, a igreja medieval. E, portanto, a igreja de Sardes representa a reforma, ou o movimento de reforma, logo ali nos seus primeiros começos. Nós vemos aqui, logo no versículo 1, uma repreensão da parte do Senhor. Ao ouvirmos essas mensagens, é preciso que nós abramos o coração. Jamais nós podemos olhar para a Escritura e então nos fecharmos devido ou movido por um orgulho carnal. O orgulho carnal, ele tão somente atrapalha-nos de crescer. É preciso que nós abramos mão do nosso orgulho, abramos mão dos nossos dogmas, para que possamos conhecer a vontade de Deus, permitir que Deus fale ao nosso coração, que Ele traga luz ao nosso espírito, para que uma vez tendo tal revelação, tendo uma iluminação da parte de Deus a respeito de nossa verdadeira condição, nós possamos proceder com um arrependimento. Como é dito em cada uma dessas cartas, sobretudo em 5 dessas cartas, Jesus sempre nos convidando ao arrependimento. Arrepende-te, diz, pois, o Senhor. E então, logo no versículo 1, o Senhor diz que essa igreja da reforma, ela inicialmente era uma igreja que tinha nome de que vives, e, entretanto, estava morta. Ou seja, o movimento de reforma é apenas o ponto de partida da restauração de Deus. A igreja, ela é movida e ela existe mediante 2 aspectos. Um é o aspecto formal, é o aspecto da doutrina, porque a doutrina são fundamentos sobre os quais a igreja é edificada. Nós devemos conhecer o Senhor mediante a sua palavra escrita, quando então o Senhor revelou aos seus apóstolos a respeito de Cristo, a respeito da sua pessoa, a respeito da sua obra e a respeito do seu propósito. Deus determinou então que eles escrevessem o Novo Testamento, os 27 livros do Novo Testamento, de Mateus até Apocalipse, para que nós pudéssemos então conhecer a sua verdade não de uma forma subjetiva, mas de uma forma objetiva, uma forma tangível, a palavra de Deus, que é a nossa base, né, que devemos então consultá-la para conhecer o Senhor mediante as suas palavras. Portanto, a doutrina, a sã doutrina, é o primeiro aspecto que sustenta uma igreja, que a torna saudável. Entretanto, há um outro aspecto, que é o aspecto da experiência dessa palavra, da experiência de vida, da experiência com o Espírito Santo. Esses 2 aspectos, da palavra e do Espírito, podem ser vistos certamente lá em Ezequiel capítulo 37, quando Deus usou o profeta Ezequiel para trazer uma profecia concernente ao povo de Israel, que estava numa condição de degradação. Nós podemos, inclusive, entender da seguinte maneira: assim como o povo de Israel foi tirado de Jerusalém, sofreu ali, certamente, o sítio por parte de Babilônia, do rei Nabucodonosor, que os levou escravo para a Babilônia e os escravizou por 70 anos, e ali eles estiveram em total degradação, o templo estava destruído, a cidade destruída, tudo queimado, e o povo desolado e escravo em Babilônia, assim também o povo de Deus. A igreja de Jesus Cristo também deixou a sua base legal, deixou a sua base da palavra, da doutrina, do Espírito, e foi levada cativa para uma condição de escravidão, para uma condição de apostasia. Basta você fazer uma comparação: o povo de Israel, apóstata e degradado em Babilônia, ao povo de Deus também, apóstata e degradado, agora numa condição de plena apostasia, que foi a igreja em Tiatira, a igreja medieval, que se consumou numa grande podridão de falsas doutrinas e falsas práticas religiosas que não cumprem com a vontade de Deus. Deus então envia o profeta Ezequiel, e ele então ele é levado a um vale de ossos secos. E a Bíblia diz, em Ezequiel 37:11, que aquele vale cheio de ossos representava a condição da nação de Israel no seu estado de morte. E então Deus pergunta ao profeta Ezequiel: podem porventura esses ossos tornarem a viver? E o profeta responde: tu sabes, Senhor. E então Deus disse: então profetiza a estes ossos, ordena que cada osso volte ao seu lugar. E então diz a Bíblia que ordenando o profeta, profetizando o profeta sobre aqueles ossos, diz a Bíblia que veio o Espírito de Deus, reuniu cada osso ao seu devido lugar, formando ali um grande exército, e Deus fez com que nascesse ali a carne, os músculos, o nervo, a pele, de maneira que ficou uma coisa muito bonita, uma coisa muito uniforme, uma coisa muito bem organizada. Entretanto, faltava-lhes ainda o sopro de vida, faltava a vida para trazer alento, para trazer a respiração, para trazer a alma, para trazer a vida àquele exército. E, portanto, foi preciso que o profeta profetizasse por uma segunda vez. E então ele profetizou: sopra, Espírito, dos quatro ventos da terra. E soprando então o Espírito, aquele exército reviveu. Veja que esta restauração de Israel se dá em dois momentos. Um primeiro momento é quando se organiza o exército, cada osso volta ao seu lugar, e ainda que tenha uma bela aparência, entretanto, ainda está morto. É preciso um segundo profetizar para que o Espírito vivificasse aqueles mortos. E então, do mesmo modo que a restauração de Israel acontece em dois momentos, num momento formal e num momento vital, um momento de organização, um momento de beleza exterior, um momento em que os ossos se juntam, cada um ao seu osso, e então vem a carne, vem os músculos, os nervos e a pele. Assim também é com a restauração da igreja. Depois de 1000 anos de densas trevas, que foi todo o período da igreja medieval, ao restaurar esta igreja, era preciso que primeiramente se restaurasse o seu aspecto formal, o seu aspecto da doutrina, e isso aconteceu com um movimento de reforma. Ali, quando aqueles homens, aqueles reformadores se levantaram pregando inicialmente a soberania de Deus e então pregando a salvação mediante a fé, isso significou certamente essa organização, como que Deus começou a trazer de volta esse aspecto formal da palavra, essa compreensão formal da escritura. Logo nesse tempo surge então a hermenêutica, enquanto uma ciência que procura compreender a Bíblia, uma ciência que procura fazer uma leitura ou uma releitura da escrita, permitindo que a própria Bíblia se interprete a si mesma, como era dito, né? Somente a Bíblia Sagrada, nada mais do que isso. Entretanto, vemos aqui em Apocalipse capítulo 3 que, a despeito de toda essa reorganização, dessa reforma no aspecto formal da doutrina, é dito que faltava-lhes, entretanto, a vida. É por isso que depois de Sardes, segue-se Filadélfia. Filadélfia representa então um momento após a reforma, quando há um segundo profetizar. O primeiro profetizar foi o profetizar dos reformadores, que ao profetizarem trouxeram certamente esse aspecto, essa reorganização, essa reestruturação da palavra de Deus escrita no âmbito doutrinário. Foi uma reforma no campo da doutrina. Então viria posteriormente Filadélfia para ser o segundo profetizar, o profetizar da vida, o profetizar do Espírito. Agora não é mais uma questão de lutar contra um sistema romano, não é uma questão mais de lutar a favor de algumas doutrinas principais. Agora é uma questão de receber esta doutrina para dentro de si, para dentro do seu espírito, para dentro do seu coração. Agora é um profetizar que ministra vida, que faz viver aqueles que estão mortos. De maneira que a própria Bíblia então declara que a reforma, o movimento de reforma, não foi um movimento final. Não se esgota neste movimento de reforma o propósito de Deus em restaurar a sua igreja. A grande prova está nos versículos seguintes. Veja o que diz o versículo 2 do capítulo 3 de Apocalipse. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Veja que é dito que Deus não achava íntegras as obras daquele momento da igreja, daquele momento de reforma da igreja. Se vocês consultarem um léxico do grego, a palavra aqui, íntegras, no versículo 2, ou seja, Deus não considerava, não achava que as obras desse movimento de reforma eram íntegras. Vocês vão observar que a palavra íntegra no grego é plerou, que vem da palavra pleroma, ou seja, as obras não alcançaram a sua plenitude. O movimento de reforma foi apenas um primeiro passo a favor de uma grande restauração que Deus deseja fazer com a sua igreja. Eu quero chamar a atenção de você, meu irmão, e de você, minha irmã, que nesta manhã assiste a este programa, para que você possa certamente visualizar a história da igreja diante dos seus olhos. A igreja do Senhor, que começando ali em Éfeso, na primeira carta, no final do primeiro século, vai se degradando. Éfeso, Esmirna, Pérgamo e Tiatira. Em Tiatira, acaba ali um primeiro momento da igreja, que foi um momento de decadência, que vem caindo, caindo, até chegar a um nível de apostasia já insuportável por Deus. É por isso que surge então o segundo momento, agora a partir de Sardes, quando Deus reage positivamente a favor da sua igreja com uma obra de restauração. Sardes é o começo de uma obra de restauração. Haja vista que o texto sagrado diz que as obras deste momento da igreja não eram íntegras, não alcançaram ainda o seu nível maior desejado por Deus. Então, eu quero que você, nesta manhã, possa refletir duas coisas. Primeiro, que o movimento de reforma não pode ou não poderia ter se estagnado na história. Hoje em dia, quando nós olhamos para a experiência de muitos cristãos, nós vemos que eles são bons cristãos. São cristãos, inclusive, que têm uma boa visão da Escritura, porque possuem uma visão reformada da Escritura. Entretanto, é necessário que avancem um pouco mais, porque a obra de restauração de Deus não se esgota aqui nesta carta à igreja em Sardes, não se esgota na reforma. Lutero e Calvino, os principais nomes mais lembrados da história da igreja durante a reforma, eles não trouxeram o tudo que Deus gostaria de revelar. Eles apenas deram o pontapé inicial. Você pode verificar isso na sua Bíblia, no versículo 2 do capítulo 3, quando diz que Deus não tem achado íntegras as obras dessa igreja na presença de Deus, levando em conta que a palavra íntegra neste versículo quer dizer que as obras dessa igreja não havia ainda alcançado a plenitude, ou seja, foi apenas um começo, mas que Deus quer continuar a avançar em direção à restauração da sua igreja. O segundo aspecto que eu quero tratar, chamar a sua atenção, além deste, ou seja, deste aspecto de que a reforma não é o final de uma obra, senão o início de uma grande obra que o Senhor começou a fazer a favor do seu corpo, o segundo aspecto é que Deus tem uma obra de restauração da sua igreja. Que não basta você entender que Deus deseja que você entregue a Ele a sua vida. Eu sei que muitos cristãos entregaram suas vidas a Jesus, creram em Jesus, creram no Evangelho e de alguma maneira se associaram a um grupo cristão, a um grupo evangélico. Glória a Deus! Este é o primeiro passo. Ou seja, você já começa a experimentar, de alguma maneira, o fruto da reforma protestante. Você já consegue ver que a igreja romana é uma igreja apóstata, é uma igreja decaída, e então é preciso avançar para o movimento de reforma, quando se estabelece ali o início de uma obra de restauração. Então Deus tem uma obra de restauração. Não é vontade de Deus que você simplesmente seja um crente. Deus quer que você seja um cristão, sim, é verdade, mas conforme nós podemos encontrar nessas sete cartas em Apocalipse 2 e 3, Deus quer que você seja um cristão vencedor. Se você olhar, por exemplo, em cada uma dessas cartas, no final de cada uma delas é dito: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aí ele diz: ao vencedor. Em cada uma das cartas é dito, é feita uma promessa: aquele que vencer. Vencer o quê? Vencer aquela degradação específica do seu tempo e vencer também todas as degradações de cada período da igreja. No caso da igreja em Sardes, o vencedor aqui é aquele que não se limita ao movimento de reforma, é aquele que não permite permanecer dentro do aspecto formal da doutrina, é aquele que entende que Deus quer fazer no nosso espírito e no nosso coração uma obra de restauração dentro de cada um de nós. Esses são os dois aspectos que nós podemos ver da obra de restauração de Deus aqui na sua palavra. Sardes foi apenas o começo. É por isso que eu quero chamar a sua atenção para o fato de que o Senhor convida, o Senhor chama vencedores no seio da igreja. Ou seja, não basta efetivamente você ser um cristão, é preciso que você seja então um cristão vencedor, aquele que atende à voz do Espírito e aquele que segue os passos do Espírito em direção à consumação do projeto de Deus, que é uma igreja restaurada, que é uma igreja edificada. Infelizmente, nós vivemos num tempo em que se fala muito de ir às igrejas, se fala muito em participar das igrejas, em fazer campanhas, em fazer movimentos, em fazer congressos, ou seja, são muitas atividades de entretenimentos para entreter ali o povo de Deus. Entretanto, a Bíblia nos diz que Deus tem uma obra. A obra de Deus na igreja é de edificar para si um corpo. Deus quer edificar a sua igreja, Deus quer edificar um corpo para o seu filho, Deus quer edificar para si uma casa espiritual, e esse processo, portanto, de edificação é um trabalhar do Espírito dentro de nós. E é por isso que nós queremos reafirmar, queremos aqui colocar novamente em evidência que a obra de restauração de Deus possui dois aspectos. Se vocês bem observarem, de Éfeso até Tiatira, ali conclui-se um primeiro momento, o momento em que a igreja do Senhor foi se degradando, até chegar num nível baixo, num nível grande de apostasia. E então o Senhor agora intervém e começa então uma obra de restauração. A reforma foi o começo da reação de Deus a favor de restaurar a sua igreja. E então a igreja de Sardes foi o grande movimento de reforma que certamente foi uma grande bênção para o povo de Deus. Mas como é dito no texto sagrado, tens nome de que vives e está morto, porque precisa continuar. Precisa avançar, ou seja, precisa prosseguir do aspecto formal da doutrina para o aspecto espiritual. É a experiência da palavra, é esse receber a palavra no Espírito e se permitir ser tratado pelo Espírito, ser reavivado pelo Espírito, para que então seja uma igreja viva, uma igreja unida ao Espírito Santo na prática, para que desta maneira a obra de restauração do Senhor possa ser levado a cabo. Inclusive, podemos também observar aqui no versículo 2, que essa igreja de reforma, essa igreja do tempo da reforma, também não concluiu toda a reforma de toda a doutrina neotestamentária, porque nos é dito, no versículo 2, ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer. porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Ou seja, esta igreja começou a consolidar, a tomar os restos ou as ruínas da sã doutrina lá do poço da apostasia e começou então a reorganizar esta doutrina. Entretanto, eles não concluíram, como é dito, consolida o resto que estava para morrer. Ou seja, a reforma protestante não restaurou toda a verdade neotestamentária. Era preciso que ela avançasse um pouco mais. E esse avançar na doutrina é a doutrina do reino. É exatamente esse aspecto do Espírito. Quando o Espírito Santo controla e governa o coração do crente mediante a palavra, para que agora ele, esse cristão, possa ser o reino de Deus vivo sobre a terra. É certo que nós vamos precisar de muito mais mensagens para esclarecer esse aspecto, porque talvez alguém possa dizer, ora, mas a reforma não viu o aspecto do reino na Escritura. Eu diria, esperem por mais algumas mensagens para que você possa tirar as suas devidas conclusões. O certo é que a Bíblia nos deixa claro que esta igreja precisava ainda consolidar algumas coisas restantes, ou seja, ela apenas deu o pontapé inicial de uma grande obra de reforma. Por hoje, eu gostaria apenas que os irmãos e as irmãs pudessem ter no coração e na mente esses dois aspectos importantes. Primeiro, Deus tem uma obra de reforma. Deus tem uma obra de restauração que começou com o movimento de reforma. E o segundo aspecto é que é o aspecto do reino, o aspecto do espírito, o aspecto da vida. Que não basta você ter ali meia dúzia de verdades neotestamentárias. É preciso o ingresso, é preciso o projetar-se numa experiência profunda de transformação da alma, em que o Espírito Santo não somente ele entra para trazer uma consciência da verdade, mas o Espírito Santo em nós causa uma mudança profunda. A vida de Deus em nós que nos leva a uma experiência profunda com Deus e uma experiência de Deus, uma experiência da sua palavra, é o que certamente será o grande diferencial da igreja genuína para as igrejas falsas, as igrejas humanas, as igrejas decaídas, que certamente não cumprem com o propósito de Deus, com a vontade de Deus segundo a sua palavra. Eu quero aproveitar esses momentos restantes para lembrar a vocês que já assistiram desde o início do programa, ou avisar aqueles que pegaram o programa já a caminho, né? Que nós estamos agora de mudança. Deus nos deu a graça de nos dar um novo local de reuniões aqui em Taguatinga. O endereço do novo local é esse que está no seu televisor, QI4. Lote 23, setor de indústria de Taguatinga. Um ponto de referência é o Colégio Ideal na Avenida Sandu de Taguatinga. Então, ali o Colégio Ideal na Avenida Sandu é o ponto de referência, porque descendo a esquina do Ideal, você já está na QI4, e então só procurar o lote 23, onde será o nosso novo local de reuniões. Um local mais amplo, um local certamente mais confortável para receber a você e a sua família. O nosso antigo local aqui na QNE já está pequeno, já não comporta mais o número de pessoas que Deus tem enviado para se alimentar da sua palavra. É por isso que Deus, no seu cuidado para conosco, providenciou de antemão já este novo local para que possamos agora ser muito melhor recebidos. Eu quero que vocês entendam e anotem na agenda que a inauguração deste novo local acontecerá somente no dia 15 do mês de janeiro. Até lá, nós ainda permanecemos aqui no nosso antigo local, o que significa que amanhã nós ainda estaremos no antigo local, na QNE 19, no lote 40, Taguatinga Norte. Somente no dia 15 será a grande inauguração. Coloque na sua agenda, esteja conosco e seja grandemente abençoado. Que Deus abençoe a todos vocês, tenham um bom sábado e Jesus é o Senhor.